194, desça para 4 mil pés, vou ir na Observa Victor 367, ajuste 1013. 4 mil 1013 para o Observa Victor 2 Salvador, 3484, ponto de espera da 10, está pronto. A linha decola 10, 170 graus 08, nós está 3408, 84. Decola 10, 3484. Vamos para 28. Prossiga. Vou precisar do voo direto com onde? A sua identificação. 128. Rodar 2 milhas de coral, voa direto Conde, vigilância, 128. 2484, decolado os 23, controle Salvador no 208. No 208. Quatro, contato com o radar na decolagem, saída da EL, autorizado por Odileda. Saída da EL por Odileda, o TAN 2194, autorizado RNAVE, ajuste no 013, informe estabilizado. Autorizado RNAVE, repassará estabilizado igual 484, cruzou nível 140, chame o centro Recife, frequência 1251, no caso negativo 12835. Centro 3484, Recife 1251-2835. Mas confirmando qual nível que está cruzando? 150 agora. Gente, obrigado. Parou, até mais. Nave, gol 2194. 2194, chame a torre em 1 no 8 decimal 95. Confirma o nível que cruza. Tá passando agora 2700. Chama na torre 3895, gol 2194. Salvador, gol 2194, a 2 milhas do Serra Vita 372, trem baixar travado. Gol 2194, confirme o visual com campo. Negativo. Forte visual com campo, gol 2194. Passará. Está presente visual, gol 2194, passando a Serra Vida 372. Gol 2194, autorizado pouso no 0, levantou 70 graus no 0 mais. Gente, autorizado pouso, pista no 0, gol 2194. Queria confirmar o vento, voo 2094? 160 graus, 10 mais. 7 graus. O 2194, solo 35, direito no 211, no solo Salvador. Bem, quer levar um 211, confirmado? Plano 211, afirmo, boa noite. Boa noite. Geremetriz 1-0, autorizado Daniel e decolado 1-0. O vento é 170 graus 09 mais. Minha 310, decolado 38, controle Salvador no 208, boa noite. 308, minha 310, boa. 310, contato radar na decolagem, plantão 080, sou da PUCA. 080, restrito na PUCA, Meroi 310. Três no zero, vou direto já. Direto já, vou 6310, ainda restrito, 080? Ainda tem tráfego cruzamento da terminal no 090, um bandeirante. Aguarde o cruzamento com o mesmo. Aguardando, 63. Minha 310, vou direto, Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, minha 310, mantém 080? Ainda mantenha o 080, aguarde para o subida. Valeu. Comandante 3605, a semificação desse manter 050, chegada a Mari. 050 ali, chegada a Mari. Pode dar uma posição Mari para estar com a relação de Pantalha? Chegada a Mari, cena 3305. Mari, cena 3305. Controle, 6310, posso subir? Está livre subida agora, 6310, suba sem restrições aos 350. 350, 6310. Tampa, te espero pronto. 3858 da TAM, autorizado a alinhar e decolar 510, vento 150 graus, 08. Alinha, levando zona 0, 3858. Então, 3305. Direita na proa, aliás, desculpa, esquerda na proa 060, ele está com vocês. Tá livre. Chiné 6310, chama centro Recife 2545, alternativa 2085. 2545, 2085, 6310. Tá, 3858, muito boa noite. 358, contato rádio decolagem, suba via MOM para o 370. MOM 370. 3605, vou direto pro 366. 366, Bruno, desça para 2500 pés, outros metrô em Salvador, no 096, livre final em nave chama estabilizada. Apenas confirmado, é o 366, você falou? Tia Vitor, 366. 366, para 2500 pés, ajustando no 06, livre final em nave chama estabilizada. Centro-Rotan 3858, existe a possibilidade de a gente voar Cogbo para evitar uma formação que tem ali após Momo? Estou livre, 3858. Obrigado. No centro Recife 2545, alternativa 26, decimal 85. 1245268, obrigado. Secundário 2685. 2685. uma sequência, acho que eu chamei errado aqui, foi o TAM 3858. 2545, faltando 2685. Essa é a primeira que eu ligado. Passar o Serra Vitor 3705. 3305, complete aproximação em nave, chama a Torre Salvador em 18 decimal 95. 895, 3305. 28. Agora 62 milhas Nordeste Salvador, mantém 090, serviço radar encerrado. Chama o controle Aracaju, frequência 20 decimal 3. Confirma o vento para o TAM 3305. 180 graus, 07 noite. Limas ou Golf, livre assinamento, chamando para cortar. 3305, no solo 00, direito, 121, no decimal 1, no solo.